96, Salvador, Campina Grande, já temos autorização 370, número 2 para 4. Controle Alba Patango, Juliette, cadê aquilo na sua escuta? Controle Alba Patango, Juliette, cadê aquilo na sua escuta? Paulo Salvador, boa tarde, T3217. 3217, pouso olho roto, táxi alfa, reporte antes do Juliette, portão previsto é o 4. Confirmando, tá livre até o 4. Ok, então alfa, Juliette, prossegue livre para o 04, T3217. Vamos na escuta? É Lagoa, Serra Nova, é Mequim, Yankee, é isso? Mostra aí a radial ideal. Você prefere forte inicialmente ou axé? Positivo, vamos quadrar o controle 35 para a direta após a decolagem, curvando aí ligeiramente à direita. O controle em 119.35, torre 1895, acione 5426. Seria o no 1500 pés? Conforme então, inicialmente a 1000, Oscar apagou. É, o controle 119.35, é torre 1895. Gente, cortejamento correto, torre 1895 está presente, altímetro no 0111 agora, Papa Golfo. Tá 3217, mantém a presente posição. Mantém a posição, tá 3217, confirmativo. motivo, está parado, 3217? Confirma, o senhor está corrigindo um portão aqui para estacionamento, agora é o 09, portão 3207. Ingresso autorizado, com cautela até a proximidade do 8, o senhor Ana follow me para o 9. Para 3217, para o 09 então. Brasília 360, número 2, para a COP, já temos aprovação, só um instante, por gentileza. O Guno 966, na escuta 4. O TAN 3217, o solo voltando, o TAN 3217 é o portão de número 8, aqui o 9 está ocupado. Então vai para o 08, 3217. Afirmativo. 966, Salvador, Campina Grande. O nível de voo 370, 370. A rota via Upper 10 após Neuma e o restante conforme rota do plano. Pista 10, decola a primeira curva à esquerda, após 2 mil pés, a terceira milha. Cumpre o perfil subida Bucajão. A transição Zipar, controle 11935, a torre 1895, transponder 5441. Correto, portão 9, chame o próximo posto, gol no 966. Gente, no 9, é base da TAN, estacionar à direita, não tem visualização do pátio. Se concluído, inicia no 9, chame o táxi. Boa tarde, no 620. 620, táxi autorizado em frente, reporte antes da táxi do Juliette. Portão previsto, 01. Ok, vai reportar essa Juliette, previsto 01, no 620. Você é 2561 na escuta, cópia? Salvador, Brasília, nível autorizado 360, rota via Upper Zulu 17, após Formosa, depois Upper Whisky 10. Pista 10, decola, mantenha a reta até cruzar 2 mil pés da terceira milha. Inicie então a curva pela direita, perfil de subida Arbor, após Elefa. Controle 1935. Torre 1 no 895. Transponder 5412. Está pronto para acionamento, confirma? Chame o pronto para acionamento, 2561. Salvador, 40, o trip 5627, táxi em frente, segunda direita, Índia, e ponto de espera, ponto 1895, altímetro 011. 5627. 321 está pronto, portão 2, confirma. Afirma. Gente, passarão 3 tracks para casa, só um instante para iniciar o custo no 02, 6321. Como é que é com o Delta Manati 500 pés? No 260, ingresso à esquerda após a terra da tripa até o portão 01. Ok, seguindo o trip ao 01, no 60, obrigado. Como é que é com o Delta? Escuta 4? Como é que é com o Delta? Salvador, Manati, 1 mil pés, Decola pista 197, a curva pela direita e sai no corredor Axé. Liberação direto Manati pelo controle 1 no 9.35. A torre em 118.95. Acione o padrão, transponder papapá, Mike Eco Delta, 0125. Tio 0125 no transponder, POB de... Pátio 4, acionamento, táxi decolagem, torre 1895 da presente, informação em curso a Quebec. Boa viagem, Eco Delta. Nove pronto pro táxi, ouvir. 966 tá pronto para o táxi, tá com... Oito, sete a bordo. 4 horas e 20, Fortaleza. 8-7, 4:20, Foxtrot Zulu no alternado. Táxi via Pátio e Índia. Quando espera pronto, torre 1895, altímetro no 0-1-1 agora. 1011, boa viagem, gol 1-9-6. Pátio Índia, quando espera 1895, 1011. 1-9-6. Oxenai 6321. Já passaram dois tráfegos a cauda. Assim que o 737 gol. Estampado de Varig, taxando para o ponto de espera, liberar a retaguarda, inicia no portão 2, chame táxi. É, após o voo, então está livre. É, o puxa está na minha, depois está em táxi, 6321. Só o Lacionário 6314, ele entrou na 6314. Na 6314, táxi em frente via Alfa, após trans do Juliette, portão 2 e está sendo desocupado pelo Airbus Companhia. Alfa, portando para o Juliette, aguardando 2, 2, 2, 3, 4. É, 1 novembro, Cipó 55, visual está com transportando enfermo. Qual seria aí o corredor ideal, forte ou axé? Gente, em rota então, transportando enfermo, né, com a pista 35. Após em rota, liberação junto ao controle, 119.35, turno 18.95. Acione o código 5413, o Papa Papa Eco Zulu November. O pátio dela está, livre acionamento, táxi de decolagem, torre 1895 da presente, altímetro 1011, boa viagem, Eco Zulu 9, né? Quebec em curso, altímetro 1011, já temos aprovado com fins 300, aguarde cópia, portão 3, azul 418. Xené 621 na sala. Agora, né? Isso, foi informado. O gol estampado de Vale que ia passar a retaguarda. A gente acabou a nossa visita, a gente tá retornando. Ok. Okay. Poxa, né, minha 321 pode prosseguir. Poxa, o pessoal de solo já observou a passagem do gol estampado do Vale que acabou. Solo, boa tarde, o TAN 3155. 3155, Salvador Guarulhos, aguarde Copper, número 2 na sequência. Se escuta. Solta pra Copper. Solta pra Copper, azul. Salvador com fins, nível de voo 300, a rota via Opera Zulu 16, vai interceptar para o Zulu 16 na posição bridge, decola pistão no zero, curva à direita, perfil de subida da Euleda, após Leda direto, bridge. Controle 1-1935, torre 1895, transfone 5456. 456, portão 3, chame pronto, azul. 3155, escuta, corta. Cima aqui o seu protocópio. TAM 3155, aprovado Guarulhos, o nível de voo é o 340, 340. Na rota via Upreslo 10, após SMAP, após Awake e após MIA. E depois Upreslo 44. Controle 119.35, torre 1895. É só corrigindo, controle 11935, a torre 11895, acione o código 5436. Afirmativo, Guarulhos aprovado, nível 340, Upreslo 10, SMAP, Awake. Maricá, Upreslo 44, decola da cabeceira 10, controle 1935, a torre 1895, transponder 5436. Por gentileza, confirma a saída, senhor. Subida da El Leda, após Leda, direto posição Bridge. É, já a interseção lá da Pesulo 16 com a Pesulo 10 no limite da FIA Brasília com o FIA Recife. Afirmativo da El Leda Bridge para interceptar 16, o TAN 3155. Na verdade, vai interceptar 1-0. A Pesulo 1-0, a Pesulo 10, após o SMAP e o restante conforme a roda. Afirmativo, Bridge, a Pesulo 10. Sim, 3155 chamada para o posicionamento, posição 0612. Olimpo 02, acionamento autorizado, pátio militar. A formação em curso é a Quebec. Altímetro no 0, 1 no 1. Livre acionamento, aguarde um minuto, a cópia. Poxa, 6, 321, site 125 DLT, alterna Goiânia, 4:10 de autonomia. 1-2-6 ou 2-5, PV? 1-2-5. 2-5, Goiânia, 4-10, táxi direita, ponto de espera pronto, torre 1-8-9-5, altímetro no 0, 1-1, boa viagem, hoje na EMA 3-2-1. Obrigado, direita, espera, 2-5-6-3-5. Tapa, tripa, Romeu Lima, Porto Seguro, aguarde cópia. Quanto é risco agora na autorização? Na 6314, esquerda Juliette, portão 2, autorizado? Esquerda Juliette, 2, autorizado, 3-4. Patrícia Romeu Lima na escuta 4. 02, escuta 4. Ok, eu vou em local, Salvador, Salvador. Decolagem pista no 0, curva direita, direto lá, área SBR204. Controle 1-9-35, torre 1895. E o transponder é o 5423. Qual seria a atitude inicial? Dois, três, zero, cinco, zero. Pátio militar, reporte para o táxi, PUBJTR. Gente, o Papá Tripomeu Lima na escuta 4. Salvador, Porto Seguro, nível autorizado 080, aerovia Golf 677. Decolagem pista 17, primeira curva direita, cumprindo o perfil subida Coral. Na sequência, intercepta a rota conforme o plano. Controle em 119.35, torre 1895, transponder 0260 para o Papa Triple Romeu Lima. Alto B? 0 único, era estar? 2895 na presente, altímetro 011, boa viagem. Romeu Lima. 2561, autorizado acionamento. Chame pro TAC, 2561. Camarugo 1097, quem tiver informação, Quebec, utilização Confins 380. Chegou 1097 Confins, eu já tenho aqui ó, o pé aprovado e para a cota 360. Copia ou aguarde coordenação? Copia. Autorizado, Salvador Confins, nível de voo 360. A rota é via posição bridge, upper Zulu 16. E o restante conforme rota do plano de voo. Decolagem pistão zero, curva direita após cruzar 2 mil pés ou 3 milhas. Perfil de subida é da El, Leda, após Leda, direto à posição bridge. Controle em 19.35, torre 18.95, transponder 5462. Cuidado com 15, nível de voo 360, após bridge, apesar 1.6, Panini. Decolado no Zé com cor direita, da El, Leda, Bridge. Controle de saída 1.935, e aciona 5462. 5462, correto, portão 10, chame pronto. Padará. Titan 3155 na posição 062 para o pushback, acionamento está pronto. Autorizado, time TAC, tá? 3155. Tomara TAC, 3155. Meu bravo Tango Papá, no pátio 3, no final do pátio 3, próximas obras, no tapume vermelho com branco. Gente, então decola a pista 1-0. O nível já está autorizado então para Recife, 090. Decolagem da pista 10, vai curvar à esquerda. O perfil de subida é A, Conde, controle 1-9, decimal 35, torre 1895. Acione o código transponder 0261. Planejamento correto, parte 3, já teria o PB? Quatro, cinco horas, acionamento autorizado, chama pro táxi. No 8, número 2 no para o push. Eu tô com o Airbus da TAM que iniciou no 612, assim que o trato passar a cauda será autorizado. Aguarde pro push, azul 418. Pousou ele, voa, táxi da direita, Alfa. Na sequência, reporte antes da Juliette. Alfa, reportarão, Juliette. Solo gol na 097, pushback, acionamento, posição 1-0. Gente, pushback, acionamento no 1-0, está autorizado. Ficará sujeito ao táxi do Embraer da Azul, que vai iniciar aqui no portão 03 na sequência e já solicitou o push, ok? Gente, então está autorizado, reportar a táxi, gol na 097. Goiânia 09330 e o secundário Anápolis, táxi autorizado até a interseção hotel, lá mantém a posição e aporte para o cruzamento 2561 no táxi na esquerda da presente. Solo 3546 aproximando da Juliette. Esquerda, Juliette, parte 3, remota 5, autorizado, trip 5446. Parte 3, remota 5, trip 5446. Paulo, boa tarde, eu passaria 2231. 231, táxi à direita via Alfa, reporte antes da táxi à Juliette. Alfa, a Juliette, passagem 231. Para o táxi, o TAN 3155, nosso POB de 187, autonomia é de 4 horas e o Galeão é o alternado TAN 3155. 1 no 187, 4 horas, Galeão. Táxi à esquerda via Pátio Índia. Pode estar no 0, torre 1 no 8, decimal 9, 5, altímetro no 0, 1 no 1, boa viagem. Tá 3155. 3155, Índia, Alfa, um ponto de espera, torre 1895. Uma boa tarde, seu modo mínimo. Deu a média. Ponto de espera para o cruzamento. Cruzamento imediato autorizado. Após o cruzamento, táxi lento até antes da Juliette. Tô com três tráfegos, vamos puxar aqui no pátio 1 já com o puxo autorizado, ok? Ok. Passa Juliette, passagem 2231. Gente, mantém a posição. Observe a passagem do Airbus da TAM, sua esquerda iniciou o táxi no pátio. Após a, o Airbus da TAM, esquerda, esquerda, até a remota 3, do pátio 3. Após o TAM, esquerda, esquerda, remota 3, passagem 2231. O 418 na escuta? O portão é o 3. Airbus da TAM, sua esquerda, está sendo para o ponto de espera. Após o Airbus TAM na cauda, inicia no 3, chame o táxi. Um no 8 estimado para iniciar o puxo? O táxi, o Fosséria 2561 mantém a posição logo antes da táxi da Juliette, aguarde para prosseguir com o táxi. Gente, antes da Juliette, vai aguardar. Pode aguardar na alfa, né? Pode até a Juliette. O seu tráfego vai seguir o Embraer da Azul que puxou no portão número 3, ele iniciou agora no pátio. Ok, tudo pronto. Para o táxi Gol 1097. Temos 1049 a bordo, 3 horas e 30, Campinas. 1049, 3h30, Campinas. Táxi autorizado até através do portão 06. Através 06, Gol 1097. Você não mantém a presente posição, era na Taxi Juliette, ok? Feito o bloco, tá. Mas pode iniciar o puxo um pouco mais recuado, ao da força da cauda, e parar o quanto antes assim que atingir a centerline para iniciar o táxi direito? Azul, o 69 no 8, a posição prevista aqui é o portão de número 9. Táxi lento até antes da Juliette, aguardando para prosseguir. Táxi Gol 1097 seguirá o Embraer 1135 da Força Aérea, como número 3 no ponto de espera, torre 1895, altímetro no 012 agora, o Gol 1097. 7 seguindo como número 3, ponto de espera 1895, o Gol 1097. Azul 4118, passando para ataque, sua vez de 101, 3 horas na autonomia, até na Galeão. 101, 3 horas, Galeão, táxi autorizado à direita, ponto de espera pronto, torre 1895, altímetro no 02, boa viagem. Aqui lá no ponto de espera, chama todos 1895, 1012, cuidado. 2561, no sigla MBF 190 à frente, ponto de espera número 2, 1895, 1012. 7, vai seguir para 190, 118, 5, registrado no início. Capatango Bravo Kilo Whisky, o pátio é o 402 no POV. O voo é local, corredor a checa Chapegos. Controle, saiu no meu pé pelos corredores. O controle 11935, torre 1895, padrão transponder 01 no 6. A curva é à direita após a decolagem de piso 7. Correto, acionamento táxi de plástico, 1895 da presente, 1012, boa viagem, Bravo Kilo, vamos ver. O azul 6908, esquerda Juliette, observando o 37 Gol, até o portão de número 9, ficar atento a Folomina nas proximidades do 612 até o 8. Bravo, Tango, Papá. Táxi autorizado, chame para ingressar no pátio 1. O POB de 0. É 4 com 5 horas. Copiado, táxi então até na interseção com o pátio 1. Chame para prosseguir. O Papá, Romeu, Bravo, Tango, Papá. Salvador, boa tarde, voo 960. Posso falar? Voo 960, para Copa, Recife 370, número 1 para Copa, informação é Quebec, 1012 na altímetro agora, só um instante para Copa. Agora vou na Copa. Bravo Tango Papá, táxi autorizado via Pátio Índia, no ponto de espera, chame torre 118 decimal 95, ajuste 1012. Prossiga. Olhe para o 02, ciente, táxi autorizado até a interseção da hotel, chame para cruzamento. No 620, pronto, cópia? 620 autorizado Recife, via Upper Whisky 58. Decola da 10 com curva pela esquerda, saída Puca, transição Caju. O nível autorizado é o 370. Aciona 5502. Controle 119.35. Cotejamento correto, chame para puxa acionamento Gol 1620. Chanamento 314, boa tarde, aguarde para a conta. Boa na Rosia 3020, toma a saída prevista. Olympus 02, cruzamento autorizado, táxi via Delta, reporte antes da Juliette via Alfa. Xenemia 304, pronto cópia? Pronto cópia, Xenemia 304. Xenemia 304, autorizado Petrolina via Upzulu 20. Nível 340, decola da 10 com curva pela esquerda, saída Momo, transição Flock, acena 5473, controle 119.35. Xenemia 314, ciente, chame pronto. Camarada. Paulo Salvador, é o QA 3217, informação Quebec 360, com somos agora. QA 3217, ciente, aguarde cópia. Guardando cópia, QA 3217. Olympus 02, autorizado ingresso na Juliette, até o ponto de espera da pista 10, via Juliette, pátio Índia, no ponto de espera, chame torre 118.95, ajuste 10012. Santos 2017, pronto cópia? São 3217, autorizado com fins via Upzulu 16, nível 360, decola da 10 com curva pela direita, saída da Euleda, após direto bridge, aciona 5505, controle 119.35. Autorizado aeroporto com fins, nível de voo 360, aerovia Upzulu 16. Coloca pista 10, cumprindo a saída da Euleda após direto frio. Transponder 5505, controle 1935-3217, posição 8. São 3217, cotejamento correto, chame para puxa acionamento. Colo no 620, no 01 para puxa acionamento. 1620, após a passagem do T3 à sua retaguarda, autorizado puxa acionamento e chama para o táxi. 1620, autorizado puxa acionamento. São Salvador, muito boa tarde novamente, eu passaria 2231, informação Quebec. Charuto 2231, informação em curso é a Romeu, aguarde cópia. Pega acionamento da 32 no nosso. 3217 autorizado e chama para o táxi. Autorizado, motor para o táxi. só vou ficar, né? 6394 na posição 2, posicionamento. Posicionamento 3-1-4, cliente, aguarde para o posicionamento. Aguardar, minha 3-1-4. Solo do 9-0. Para o táxi, o 177 a bordo, 3 horas e 10, alterna a sua saída. Do 1620, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10 via Índia, Lacha Torre 118.95, ajuste 1012. Salve, Salvador, boa tarde, do 1169, autorização Guarulhos, paciente da Romeu. Do 1169, boa tarde, aguarde para a cópia. Aguardo. TAN 3217, iniciou o pushback, comigo? Afirmativo. Ok, chame o táxi. Portará. TAN 314, iniciaria de imediato, portão 2? Afirmativo, TAN 314. Autorizado, chame o táxi. Trabalhar, TAN 314. Salvador, boa tarde, Trip 5487, Bruna S, escuta. Trip 5487, boa tarde, autorizado táxi via Alfa, Juliette, portão 05. Alfa, Juliette, portão 05, 43, 47. Trip 5487, posição 05, 43. 05, 43, 47. Boa tarde, Forçário 2525, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. O Forçário 2525 tinha as planos aqui para 18 e são 1931. Saberia informar se foi feito alguma DLA? checar aqui com a nossa Celeste, nós não recebemos nenhuma modificação do horário não, ok? Teríamos aqui a última, seria para Natal às 18h15, que seria talvez até o plano inicial aqui, mas vou checar com a nossa Celeste. Salve, Xerém 6304 para o táxi, 146 bordas, 3 horas e 4 de autonomia, alternando Salvador. 4634 Salvador alternado para o Oxaner 6314. Táxi autorizado à direita, ponto espera ponto, torre 1895, altímetro 012, boa viagem. 1895, obrigado, boa. Boa. 3217 da Tantra, 1 para o táxi, nós temos 186 bordas, alternando Guarulhos. 186, 3 horas, Golf Romeo alternado. Táxi autorizado via Pátio Índia, ponto espera 10, torre 1895. Altímetro 1012, TAM 3217. Empate Índia no ponto de espera, torre 11895, altímetro 1012, TAM 3217. Falo, Salvador, boa tarde, Golf 169, autorização, Guarulhos, quem está o meu? Sente, número 2 para Corvo, já temos aprovação, 169. Aguarda. Passeio 2231, escuta a cópia. Copia. Barreiras, nível autorizado 180, a rota via posição VATAP, após aerovia Uísque 42, e o restante conforme rota do plano. Pistão no zero, decola a curva pela esquerda, cumprindo o perfil subida Momo, transição VATAP. Controle em 1, 19.35, torre 18, o controle 119.35, a torre 118.95, acione o código 5512. Autorizado para Barreiras, nível 180. Vai decolando pista 10, curva esquerda, perfil de saída Mono, VATAP, intercepta o IC 42, derrota o plano de voo. Controle 119.35, torre 118.95 e o transponder 5512. Passaria 2231 no Pátio 3. Gente, correto, o Pátio 3 está pronto? Está pronto, puxa acionamento? Não, negativo. Ok, chame pronto. O Gol 1169 vai na escuta 4. Pronto pra conta, Gol 1169. Salvador, Guarulhos. Livre de voo 360, 360. A rota é via Peso 10, após SMAP, após Awake, após MIA e após Upazulu 44. Pista 10, decola mantendo reta até cruzar 2 mil pés na terceira milha após a curva pela direita. Cumpre o perfil subida da El, Leda após Leda, direta posição Bridge, controle 119.35, a torre 18.95, acione o código 5513. Autorizado Guarulhos, 3.60, V3.0, SMAP.